Assim não consigo ficar tranquileba. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Sirvini! Na base de refogado de repolho. Chora agora que eu não te chamo primeiro. Pau no cu. Trouxa. Temos também o Zwest. Vamos lá, vamos lá, temos o Gotaka. Tiny Rick. E também o Gariba. Eu sou o Sr. Mystics, olhe pra mim! Ficaria mais engraçado em inglês. Caralho, que triste. Nessa versão, Herbert Richards. É, mas ele... Mas ele é tão tristinho, ele é tão tristinho quanto. Ah, então, galera, a gente tá aí pra falar de uma das melhores séries dos últimos tempos. Não vamos falar de Black Mirror, vamos falar de... Rick e Morty! E bora começar logo essa porra! Que é uma série também cheia de gente pau no cu que fala de tecnologia. E que os episódios terminam em bad vibe. É, verdade. Que delícia, cara! Eu queria dizer quanto a gente é burro pra caralho, cara, porque a gente levou 3 anos pra resolver entregar pro Sirvini organizar as pautas. É, na verdade, eu já organizei as pautas e eu organizava as gravações dos podcasts. Foda-se! Mas... Bora começar logo isso aí, porra! Verdade. Quero começar aqui, pedir pro Zwest contextualizar a gente. Que ele acho que foi um dos primeiros que descobriu o Rick e Morty e sabe mais ou menos a história de como surgiu. Fala aí, Zwest. Depois que o malucão lá saiu do... Eu não lembro o nome do diretor lá, que ele saiu do Community. Dan Harmon. Ele se juntou com um outro desenhista e fizeram um curta que era uma paródia do De Volta ao Futuro com o Dr. Brown e o Marty, né? Eu mandei aí pra vocês ter só uma ideia da cara do como é que era o desenho. Doc e Marty? Que horror. Que era horrível, mas já tinha todas as raízes já do negócio, né, cara? Do... Que horror. Só que eu acho que ele era mais foda, porque tinha uma cena que o Doc fala assim: Marty, você tem que chupar as minhas bolas, Marty! Tem que chupar as minhas bolas pra podermos nos livrar disso, Morty! Preciso que você chupe as minhas bolas! Cara, é errado pra caralho! É mais errado ainda! Não tem nem corte, tá ligado? Mostra aí! Não. Nossa, não! Caralho! Isso, a gente precisa voltar pra resolver esse problema! Tem que lamber minhas bolas! Lick my balls! Lick my balls, Morty! Lick my balls! Muito gentil, cara! Aí, eventualmente, os caras tiveram a chance de cara, contratar pra fazer uma série. Eu pensei, vamos pegar esse conceito aqui, dar uma limpada. Não, mas esse só pra tirar uma dúvida, por acaso, esse desenhista que eles contrataram primeiro, ele não era o cara que fazia... Não, cara. Verdade, corta isso aí depois. Mas daí saiu disso, né, cara, dessa coisa muito errada, saiu outra mais errada ainda. Que pelo menos é comercializável, né? É verdade. Pois é. Um pouco. E lá fora, às vezes ele passa no Adult Swim. É isso aí. E aqui passa no Netflix. No resto do mundo, né? No Netflix. Passa no... Ele é de quando, cara? A primeira temporada é de 2013, né? 2013, 2014. É, então, tá daqui dezembro de 2013. Isso aí. É, porque falam que acho que demora um ano e meio pra sair uma nova temporada, mais ou menos, né? A nova vai sair dia 2 agora. É, eu vi lá. Dia 2 agora de dezembro? Uhum. Ah, afinal tá demorando, mas, pô. A legenda sai rapidão? Que eu já quero assistir logo sair, já. Não, tu vai esperar dublar, Garimbo. Não, eu supero. Só um detalhe, eu achei essa série, tipo, vendo, de repente eu achei uma fanart do Capcom, é uma fanart do Doutor e do Marty, né? Uhum. Só que eu, tipo, fui, pô, que doutor esse com a sobrancelha junta, cara, e tipo, bebaço pra caralho. Ai, ai. Que é isso, né, cara? E os personagens? Quem são os personagens principais, cara? O Rick é um dos caras mais foda do universo, né? É! Paulo no fundo, ao extremo! Foda, entenda como proporcionalmente. É. Diretamente proporcional ao nível de cuzão que ele é. Cara, né? Ele é muito fera puta, cara. Ele é muito cuzão, cara. Ele é muito fera puta. E não só desse universo, cara, de vários outros também. É. Várias outras dimensões, né? E ele, tipo. Porra, e além de tudo, e mesmo assim, cara, ele é um cientista competente pra caralho, né, cara? Pois é um diferencial desses cientistas doidos de desenho que as invenções dele sempre funcionam. Sim. Sim, quem não funciona é ele. Ele largou a parte social dele, sabe? Se dedicou à ciência. É. Ele não sabe viver com as pessoas, com nenhuma espécie viva, na verdade. Verdade. Só que ele é foda, cara. Ele é o que chamaram de omnissexual. Olha que diabo isso queira de ver. Cara, ele é um grandíssimo filho da puta, mas, pô, é um personagem muito engraçado, cara. E aí, em contrapartida, tu tem o Morty, que, cara, é o neto dele, que é um pobre coitado, né, cara? Burro pra caralho. Não, mas comparado ao pai dele, ele tá bem ainda. Não, cara, o problema do Morty é que, assim, tudo que ele tem de burro, ele tem de bom, porque ele não é uma pessoa ruim, cara. Não. Ele é um guri bom, velho. Tu vê que com o passar da série, ele é o mais humano de todos ali, ele é o que mais se preocupa. Só que, tipo, ao mesmo tempo, quando ele faz isso, ele faz umas cagadas, assim, pá. Quando ele, tipo, ele acha alguma coisa que o Rick fez muito errado, e aí ele vai tentar consertar, ele faz, tipo, uma cagada maior ainda, né, cara? Pior, sim, porque. E o Rick joga na cara dele isso. Sim! Tá vendo, Morty? Você queria mostrar que falar coisas que você não entende, o universo tá mostrando pra você que você não sabe de nada. É muito foda, cara. Mas é legal que muitas vezes o Morty, ele é tipo a voz da razão, né? Tipo, sei lá, no episódio do parque parque da anatomia, né? Que tipo, o parque da anatomia está condenado. Foda-se o parque, doutor, vamos embora logo daqui. Tem essas tiradas assim, né? Tipo, caraca, cara, tá falando, se tu levar em consideração que o parque se passa dentro de um mendigo Papai Noel gigante, bêbado, morto. Com 300 mil doenças diferentes. Ele tem todas as hepatites, diga-se de passagem, então é meio que foda-se o parque mesmo, cara. Mas. É muito foda. Mas uma coisa que a gente vai falar até mais pra frente, cara, é que dá pra notar uma grande evolução entre os personagens, cara. Tipo, o Morty, eu vejo assim que ele mudou muito, assim, tipo. Ele vai ficando mais confiante, ele, também. Mais, né? Esperto, assim, tá ligado? De conseguir resolver as tretas que eles. Pô, ele vira pai, né, cara? A oportunidade muda pessoas. Mas independente. Só que, tipo, porque no começo, cara, o Rick leva o Morty pras aventuras, mas tu não sabe por que ele leva, porque, tipo, ele só fode com o guri, né, cara? É, ele explica depois por que ele leva o Morty, cara. Sim. Isso não ajuda a relação deles em nada, na verdade. Exatamente. Você pensa que ele tá levando pra, tipo, ser só o escudo humano, assim, certo? Uhum. Sim. É dois braços a mais pra ajudar ele, só isso. É mais ou menos isso mesmo. Cara, e esse lance aí do porquê que ele anda junto com o Morty é muito errado, cara. Errado. Nossa, é um bagulho muito errado. vai, depois a gente vai. Depois a gente vai, como são poucos episódios por temporada, a gente vai falar um pouquinho de cada um dos episódios, né? Quem então... eu acho que muda mais assim é a Summer. A Summer. É, porque ela começa até a participar junto. É, e ela começa com aquelas adolescentes babaca normal, né, cara? Uhum. E logo. É, você pensa que ela vai virar uma Lisa Simpson daqui a algum tempo, né, cara? Sim, sim. Ela melhora bem depois de certo evento, né, mas. tem a Beth, que é a filha do Rick, né, cara? É uma cirurgiã veterinária. Exato. É. Ela é uma cirurgia cardíaca de cavalos. Que ela meio que no começo, caralho, assim, ela deixa o Rick fazer o que quer, porque ele voltou. E ela tinha um relacionamento de merda. Exato. E ele joga. Que, tipo, ele foi embora quando ela era criança, né? Isso. Não, é. Uhum. Quando ele foi. O Morty não tinha nascido ainda. É, não tinha nascido ainda, é verdade. Ela era criança quando ele foi embora. Exato, né? É, tipo, ele até joga um pouco com isso, porque logo no piloto, o primeiro episódio, eles estão comendo junto, daí o pai tá enchendo o saco dele, porque ele tá fudendo com a vida do Morty. Ele lança não sei o que, mas os ovos aqui estavam deliciosos, a sua mãe ia adorar, Beth. Ia dar um beijo nela, ela começa a chorar. E já... Como assim? Ele é muito babaca, cara. Ele sabe que tava manipulando ela, cara. E tem o Jerry também. O Jerry. Que é outro próprio Jerry. Coitado. Ai, eu sou mais Jerry, lamentável. Cara, é muito lamentável, velho. Mas o... Ele está entre empregos? É, entre empregos. Entre pregos. Mas foi o que eu tinha comentado antes da gente entrar, né? Que quem dubla ele é o Chris Parnell. E o Chris Parnell faz o Cyril no Archer, que é o mesmo personagem, tá ligado? É um loser, mesmo tipo de bostão. Um loserzão, assim. Mas tipo, tudo acaba meio que girando. Mas às vezes ele dá umas dentro, né, cara? Às vezes. Mas tudo meio que gira em torno mais do... Um princípio, mais as aventuras dos dois, né? Do Rick e Morty. Depois começa naquela evolução que a gente falou. É, começa o resto da família começa a participar mais, né? Sim, sim. Uhum. Vamos começar. Eles começam a usufruir, na verdade, né? eles veem que não é simplesmente uma aventura. É aproveitado do universo. Exatamente. Vamos começar aí, vamos falar. Tem começar aí pelo piloto mesmo, que é o... São burocratas, Bort. São robôs, mas pode tirar vantagem. Cara, que legal. No começo do episódio já é o. O começo do episódio é o Rick tirando o Morty da cama na madruga, tá ligado? Falando que vai explodir todo mundo. É pra pegar a mina, tá? Debaixo, vai escolher a mina que ele gosta, não sei o que. Daí o cara, não, como assim você vai explodir todo mundo? Não, mas não se preocupa não, que eu não vou pegar, não quero nada com ela não, ela é toda sua, Morty. O que você tá falando? Vocês vão ser o Adão e Eva, Morty. O cara tá... Puta merda. Esse Morty, não é possível mais. Eu resolvi acabar com tudo. Eu construí a bomba de nêutrons, Morty. Zerar tudo. É do caralho, né, velho? Não, cara, eu tenho certeza que ele ia mesmo, cara. Sim, ele muda de ideia no meio do bagulho, cara. É pro Morty. Eles vão procurar umas sementes lá pra ajudar o Rick. Mega sementes? Caralho. As mega sementes gigantescas. Isso que o... Antes disso, o Morty quebra a perna, né, cara? Caralho, cara, aquela cena é muito boa. Não, mas antes tem o Rick falando pra ele mó coisa, tipo, motivacional, etc, etc. Ele empurra o Morty pra cima de um bicho, corre, Morty, nunca vi esse bicho na minha vida, Morty. ele fala, a gente vai morrer. Ele fala, tu tem que aproveitar, nós estamos em outra dimensão, tem que aproveitar as experiências, não sei o quê. E aí aparece aquele bicho, eu nunca vi esse bicho na minha vida. Corre, Morty, corre. Sai daí, Jefferson, tu vai morrer, Jefferson. Eu achei legal quando aquele Bully da escola, você pensa que é o Bully Ravenclaw, que vai ser um personagem foda, não sei o quê. Sim, ele... que ele vai aparecer de novo e tal, né? É, que você pensa que ele imprensa o Morty assim, não sei o quê, você tá louco? Ele puxa a faca pro Morty, o Rick congela ele. Aí você pensa que, ele vai descongelar, né, que a Summer vem, gosta dele, o cara quebra em pedacinho. Tipo, depois cara... monta um mural em homenagem ao cara. É um memorial. A primeira, tipo, a primeira pessoa que morre por culpa do... A primeira de muitas que vão morrer por culpa do Mort, né, cara? Do Rick. Caralho, mas... Não, essa cena é muito boa. É que, tipo, porra, no primeiro episódio já te joga na cara o que tu vai ver o resto da série toda, tá ligado? Sim. Uhum. Aquela cena do... Ah, são robôs, Mort, você pode atirar nele. Dele. Tá, beleza. Ele começa a atirar no cara, o primeiro cara que ele dá um tiro ali. Oh, my God! I'm bleeding! I'm gonna die! Alguém chama a família dele! Alguém chama a família dele! Avisa os meus filhos que eu os amo! Cara, é muito horrível, cara! São burocratas, Morty! É como se fossem robôs! É uma figura de linguagem, Morty! Nós temos a... É culpa do guri daí, né, cara? Tudo é culpa dele. Cara, não, o pior é que, tipo, ele fez o Morty... Alfândega agora. O Morty atravessar o alfândega com o bagulho enfiado no rabo, cara. No rabo, cara. É um negócio do tamanho de uma abacaxi, cara. Calminha, e muito mais né, contudo. É um cacau seco, sei lá. Aí, ó, mandei aí. Cara, não, Morty, você tem que enfiar bem fundo, Morty. Enfiar aonde? No seu reto, Morty. Reto. Enfiaria, mas o meu reto não segura mais nada. Desculpa. No dublado ele falou, tem que enfiar bem no fundo da bunda, Morty. Oh, não foi nesse episódio que o Morty dorme na aula? Daí ele começa a sonhar com a mina não, lá não, e começa não. A apertar o... Não? É verdade, eu acho que é nesse acho que é nesse mesmo, cara. Eu achei que tinha antes ele sair da sala de aula. Eu achei que tinha cara, é muito errado aqui, professor. Mas... Pega aí. Mas é nesse aí mesmo, né? É nesse mesmo. Que ele sonha, ele tá apertando os peitos da mina, ele tá apertando os peitos do professor na vida real. Aí os peitos da mina é forte, Morty. Não, é. Só mais 5 minutos disso, Morty. Eu até tinha notado aqui, cara, né, nessa cena do. Na cena que eles passam no aeroporto, tem a silhueta de um monte de alien, tá ligado? De alienígenas conhecidos, assim. Tipo, ali o cara já vê que, porra, vai ter referência pra caralho na série e tal. E cara, como é que esse episódio termina mesmo? Termina com ele tendo um. Ele meio todo inteligente, né? Mas na verdade é efeito do bagulho que tá enfiado no rabo dele. Sim, que dá. É, porque os pais começam a cobrar ele, né? Exato. Eles querem que ele pare de sair com o Rick pra estudar. E o Rick fala, ah, escola é besteira, escola é pra trouxa. É. Começa a resolver umas equações, as coisas fodas. Pensa assim, nossa, tá funcionando realmente, ficar com você e tal. Não, é efeito da semente. É o efeito da semente. Você vai ter a paralisia e tal. Não, Ward, agora vamos. Rick Morty pra sempre, rickmorty.com, rickmorty.org. E o episódio termina com Morty convulsionando no chão, né, cara? Que sacanagem. Ele vai ficar, tipo, mais de uma semana convulsionando, uma coisa assim, cara. Aí o. Daí depois. Aí tem o segundo episódio que é o Lawnmower Dog. Lawnmower Dog? Esse título aí é uma referência de um filme lá do. Que é um. É um cientista que pega um. Um cara meio dodói e transforma num cara super inteligente. Um cara bem dodói. Eu nem esse filme é bom, cara. Esse filme é maneiro. É o Passageiro do Futuro, cara. Eu só sei que é com Pierce Brosnan. É legal, legal. Sim, é bom. Cara, esse episódio... Tem o Lapidus do Lost também, se não me engano. Ele que é o cara do dodói. Esse episódio, cara, o... Que eles fazem o Inception, né? Uhum. Um sonho dentro do sonho dentro de um sonho. Cara, é sensacional. E cara, eles entram pra eles entram no professor do Morty pra fazer ele dar 10 pro Morty, né, cara? E velho, sim. E eles entram numa parada doida, mano. Que... Eles começam a entrar nos sonhos dos sonhos. Exato. Nos sonhos dos personagens do sonho. Sim. É tipo tem o Inception, pera aí, só que primeiro, melhor. Tipo, o sonho do professor é umas vibes meio de putaria, né? Tem a Summer dando em cima do Morty, a Summer de sonho. Não, esse é o segundo. Esse é o segundo. É do avião, isso. O primeiro é do avião. Ele tá sonhando com a série de televisão que ele assiste. É dentro do sonho da guria da série. E a guria da série eu acho que leva eles até o... Sim, mas enquanto o avião tá caindo, porque eles dão um jeito de... Eles acham que tipo eles entram no sonho. E daí eles simulam meio que um ataque terrorista, assim, daí eles acabam derrubando o avião. Daí o avião tá caindo, eles entram dentro do sonho da mina, do sonho, enquanto o avião tá caindo, que daí o sonho é uma parada toda de putaria, sim, e é uma... Sim. Ah, daí tem a Summer fica dando em cima do Rick, do Morty, ela dá em cima dos dois. eu não sei no sonho de quem que eles entram, que daí eles caem lá no... O que a gente faz? O que a gente faz? Eles, procura se enterar, eles entram dentro do sonho do Centauro. O Centauro. É o Centauro, eles encontram o Scary Terry. Scary Terry, exatamente. O Fred Krueger no genérico. E depois eles entram no... É no sonho do Scary... Não, eles entram no sonho do Centauro, que é tipo uns encanamentos, treco de vapor. Aí dentro do sonho do Centauro tem uma menininha, que é uma menininha... Tipo, sei lá o que a guriazinha tá fazendo dentro do sonho do cara, mas eles entram no sonho da guriazinha. É aquela guriazinha que pula a corda no filme do Freddy Krueger. Isso, e daí eles entram no sonho da guriazinha. Tipo, eles nem ficam muito tempo no sonho do Centauro, cara. Daí no sonho da guriazinha eles encontram o Scary Terry, que é tipo uma terra toda devastada, assim. Keep running, bitch! O que é foda, mano, é que a própria série deixa explícito, né, que, tipo, não é o Freddy Krueger, que é, tipo, uma versão ao invés de... Uma versão fracassada. Espadinhas, né? Eles falam, né, nós não tínhamos dinheiro para os direitos autorais. E é engraçado que eles conseguem se esconder dele. Dentro do sonho dele, e aí eles seguem ele até na casa dele, tipo... Aí tem a família dele, que é tipo igualzinho a ele, tudo cara queimado. É muito engraçado que eu falo, ai, Pitch! E a mulher dele repreende ele, não, aqui dentro de casa não, não sei o que, nosso bebê. É, dublado ficou otário, ficou meio estranho. Daí tem o bebezinho lá, que eu... Eles descobrem que o Scary Terry ele não é mau, ele é só traumatizado, eles ajudam ele. Ele começa a ser só traumatizado. Enquanto isso, o jogo do Morty... Fala. Enquanto isso, o cachorro do Morty, por estar fazendo cagado, o Rick constrói um capacete pra ele ser um pouco mais inteligente. Pra fazer xixi onde deve, pra não fazer besteira, pra não morder os outros, pra pegar o chinelo. Aí o Jerry vai lá e põe a inteligência do capacete no máximo. Aí o cachorro começa a ficar mais assim, daí o cachorro tira o capacete e vê que tem uma pilha onde cabe quatro. Aí ele taca quatro pilhas no negócio. Sabe? E aí o cachorro, ele cria uma consciência. Where's my balls? Where's my balls, Summer? Onde estão as minhas bolas, Summer? É muito bom. É uma pergunta que eu também gostaria de saber. Os nuffles. Ele constrói um traje, uma power armor, cara, pra mover ele, cara. Sim. Eu não sou mais Snuffles. Meu nome agora é Snowball. Snowball. Esse era meu nome de escravidão. Cara, eles chegam a escravizar. Eles chegam a escravizar a humanidade ou se passou dentro de um sonho do Morty também, cara? Não lembro direito. Dentro do sonho do Snuffles. Ah, é. Não, dentro do sonho do Snuffles ele dominou a humanidade, que é quando o Morty fica na cama com as duas minas. Isso! E ele tá, tipo, super feliz dele. Mas isso é um sonho dele? O quê? É um sonho! O Rick dentro da cabeça dele. É que daí ele explica, né, que aconteceu isso naquela noite e tal, e que o Morty se cagou, etc, etc, etc. E que caiu um pouco até na minha orelha. Mas tudo que aconteceu foi mentira, Morty. A única coisa que aconteceu que é verdade é que você se cagou mesmo e você tá dormindo em cima da sua merda. Mas eles mandam os cachorros pra outra dimensão, não tem isso? Mano, não, o Snuffles percebe que, tipo, dominar a Terra não vai adiantar nada, então ele pega tudo sim pro planeta e leva pro outro planeta. Diga-se de passagem que antes disso o Rick faz com que o Morty tenha tipo uns negócios no rim, né? Ele tira o rim dele, sei lá o que ele faz com o fígado. Pro Morty ficar quase morto. Isso. Daí o Snuffles vai entrar em crise, porque ele não vai conseguir sacrificar o Morty, tá ligado? Daí pra não ser pior do que um humano, ele decide não dominar a Terra. Exato. Esse episódio é muito bom, cara. Mas deixa claro que o Rick praticamente matou o Morty pra conseguir fazer isso, né? Porque podia dar muito errado essa bosta. Where's my balls? Where's my balls, Summer? Vamos passar pro terceiro episódio aí. A gente já falou mais um pouco dele, Anatomy Park. Cara, esse foi um dos que eu mais gostei da primeira temporada, cara. Porque, tipo assim, ele é muito idiota, cara. É muito idiota, mano. Primeiro começa com a foto do mendigo Papai Noel aparecendo. E, assim, ah, esse é meu amigo da época do exército aí, o velho. Yojima. Não, eu não vejo. Ele fala Coreia. Ah, isso é. Coreia. Caralho. E o filho da puta tem um parque de diversão dentro do mendigo. E o parque de diversão começa a desmoronar porque o cara morre e começa a apodrecer. Sim. Porque eles têm que entrar lá dentro pra tentar resgatar, tirar o funcionário de lá. É, o funcionário, cara. Eu lembro. Mas o que rola que o cara morre? O Rick não vai fazer alguma coisa. O Rick vai fazer algum procedimento nele. Dele tem uma parada cardíaca que morre. Tipo, sim, ele não consegue trazer o cara de volta. O que acontece é que... doença conhecida no corpo. É, mano. Ele não aguenta. Mas daí, tipo, tem o cara que tá dentro dele, que eles estão no pulmão dele. Aí tem lá os bichos que acabam se... Alô? Oi, voltei. Morreu? Ah, tá, não. Acaba se... Nossa, que então, é que acaba se... Deixa eu voltar desde o começo que eu soltando me perdi. Soltando lá os bichinhos, os ácaros. Deixa eu voltar desde o começo e sai da chamada. Pera aí, porra. Calma aí, querido. Voltando do começo. Caralho. Pera aí, deixa eu voltar lá do começo da chamada onde eu não tava. Lá do útero. Pera aí, deixa eu voltar no tempo. Caralho, por que o Gariba saiu da chamada? Caralho, ele levou a sério isso. Ah, quando o Gariba não volta, cara, tem aquela guria que eles ficam chamando a Puff Vagina. Seja lá o que tu queira dizer, cara. Ah, como é que é o nome dela? Annie. Pera, Annie, é isso aí. Annie. Ah, ela é aquela loirinha, cara, que fica... Ah, a guriazinha que tá morando dentro do... Uma das funcionárias, né? Que era funcionária, uma das funcionárias, né? Ela fica dando em cima do Morty, só que todo mundo avisa ele. Não, ela não, cara. Eu tenho Puff Vagina. Mas eu sei que é massa porque, tipo, aí dentro do corpo do mendigo, né, tem uma série de doenças. E cada doença dessas é mais ou menos vista como um monstro. Daí, se eu não me engano, eles começam a fugir da hepatite... Hepatite A? Hepatite A, né, que é assim... Eles começam a fugir da hepatite A. E aí hepatite B come hepatite A. Daí quando eles estão na merda, que eles acham que eles vão morrer pra hepatite B, aí aparece hepatite C. Que enorme. Que ela é, tipo, gigante. E aí, no fim, eles passam pelo pulmão, pelo estômago, daí no final eles vão pro intestino. E aí tem montanha-russa, barco do amor. O cara se sacrificando, o diretor do parque se sacrificando. Não, vão vocês. O trem começa a ir. Não, peraí, eu me arrependi, volta. Bicho trucidando ele, cara. O Rick, ele quer que ele o Morty aprove aquela Piratas do Pâncreas. Piratas do Pâncreas. Ah, cara, é um episódio sensacional. No final, o mendigo cresce. Fica maior que a Terra, explode. Fica maior que a Terra, cara. Ele fica mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos, assim. Tipo, a cabeça dele fica em Nova York e as pernas dele ficam na Califórnia. Isso, e cai uma chuva de sangue, né? Sim. País, né? Cara, aquilo é muito errado, velho. Eles explodem o mendigo, cara. Cara, muito foda, velho. Cheio de doença. Tadinho. É, continuando, vamos continuando aqui. Continuando, o M. Night chama aliens. Shyamalan. Bem Shyamalan esse podcast, esse nosso podcast, esse episódio, cara. Que é um truque é isso, dentro de um truque que é dentro de um truque. É verdade, eles estão numa simulação e aí, cara, e essa parte da simulação é muito engraçado quando o cara... coloca todos os recursos no Rick e no Morty. Que no mínimo. Aconteceu do Rick e Morty e o Jerry tá dentro da simulação e os caras querem uma fórmula do Rick. E aquela hora que ele usa todos os recursos pra... Não é antimatéria? É isso, combustível de antimatéria. E eles usam todos os recursos pra ir atrás do, do, do Rick do Morty, e o Jerry fica com os recursos reduzidos, cara, e ele continua vivendo... A 10%. Ele continua vivendo naquele mundinho, cara. A galera glitchando na parede, ele não percebe. O cara andando na parede, assim. E desaparecendo e aparecendo. Pai, o Jerry é de uma tristeza, né, cara? É muito... Quando ele chega pra transar com a mulher dele, cara, aquilo é muito errado. Sim. Ah, é, cara, e isso até é o que ajuda eles, porque os alienígenas têm medo de nudez, né, cara? Exato. Sim. Exatamente. Porque quando o Rick não sabe ainda o que tá acontecendo, não, o Art não sabe o que tá acontecendo, o Rick leva ele pro banheiro e diz pra ele ficar pelado. Tira sua roupa, tira sua roupa agora. Não posso isso. Não, tira, cara, depois eu te explico. A gente fica seguro, Mort. Que os bichos ficam desconfortáveis quando as pessoas estão peladas e não olham. Uhum. E, cara, no final ele acaba, tipo, sacaneando a full os aliens, né, cara? É, porque a impressão que dá é que ele entrega a fórmula pros caras, né? Uhum. Os caras, finalmente vocês conseguiram me enganar, que não sei o quê. Acho que eu não tenho chance mesmo, né? Aí ele dá a fórmula de antimatéria pros caras, ele, finalmente vencemos, não sei o quê. Aí o Jerry fala, tá vendo, Rick? Aqueles são os caras mais inteligentes do universo, não sei o quê. Não tem problema alguém ser mais inteligente que você. Tem problema. Não, Jerry, você, como sempre, você está errado. Eles são, obviamente, o segundo mais inteligente. Aí ele mostra pra trás e os caras explodem. Fazer, adicionar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de... Bum, bum. De água, né, ao final. Mano, mas o melhor dia da vida do Jerry ser uma simulação em 10%. Que ele faz, cara, propaganda de... Tá com fome de maçã? Hungry for apples. Fome de maçã. Transa com a esposa e diz que é a melhor transa da vida dele. Nossa. Caralho, velho. É muito triste, cara. E a mina glitch, dando glitch na cama, assim. Sim. Eu sou uma fraude, não sei o quê. Aí a simulação do patrão, ele conversa sozinho, o cara só faz yes. Yes. Pô, se é assim, eu queria ganhar um aumento. Yes. Quem sabe uma promoção? Yes. Você tem um troféu? Tem um troféu pra premiação de maçãs? Yes. Yes. Você tem esse troféu? Yes. E o cara, tudo tipo, yes. O cara... E ele não se liga, né, meu? E leva esse troféu pra casa, não leva? Fica abraçando o troféu. E o cara glitchando, desaparecendo e aparecendo, né, enquanto fala yes. E no final, né, cara, o Morty dormindo, aí o Rick chega perto com uma faca, cara. Are you real? Oh my god, Rick! Ele se mija, não se mija? Não sei, eu sei que... Eu sei que no final ele olha assim... Não, beleza, era só pra ter certeza. Que filha da puta, né, cara? Larga o moleque no quarto, assim. Aí o Mori, que vida é essa? É muito coitado, velho. Nossa senhora, cara. Se esse piá chegar na vida adulta, ele vai ter muito problema. Gastar muito psicólogo, né, cara? Depois a gente tem o episódio 5, que é o Mizzix and Destroy. Mizzix and Destroy. Mr. Mizzix, look at me! Look at me! Mizzix! É um episódio que é engraçado e errado ao mesmo tempo. Né? Errado. Tá, mas qual que é a moral do Mr. Mizzix, então? Alguém explica. O Mr. Mizzix é uma criatura feita pra te ajudar, mas tem que ser tarefa simples. Ele não porque... é um deus, né, cara? Ele não é um Shenlong. ele tem que te ajudar e desaparecer. Esse é o objetivo dele. Se ele não desaparecer, ele entra em parafuso. Pode ser uma tarefa contanto que você consiga fazer. Acontece que, porque a Summer pede pra ser popular e o cara em 10 segundos faz ela a mina mais popular da escola. Exato, ele vai lá no microfone, fala dela pra todo mundo e tal, e pronto, né, cara? E o Jared só pede ajuda pra uma coisa simples, que é melhorar a atacada dele no golfe. Atacada longa, só isso. Só que ele não consegue, Moisés. E aí, num ato de desespero, o Mr. Mizzix cria outro Mr. Mizzix pra ajudar. Pra ajudar ele. Pra ajudar o Jerry. E eles começam a entrar em desespero. Não, porque eles... assim, ó, quanto mais eu só tempo. Quero morrer! É que quanto mais tempo o Mr. Mizzix ele existe, mais ele sofre. Tipo, ele tem que existir por um curto período de tempo. A vida dele é ajudar e morrer. Tá, eu acho que, primeiro que, o bicho ele fica o quê? Um ou dois dias existindo e ele começa a não se aguentar mais, porque o Jerry não consegue acertar a tacada dele. Começa ele a fazer já tá sujo, cabelo esganhado, é. Fazer. E já tem uns 20, 30 deles ali. Uma galera, né, velho? É muito foda, cara. Eles começam a se espancar, se esfaquear e não adianta nada, porque eles não morrem. E o... Morre, pode... E o começo desse episódio, acho que é tipo uma referência ao Enigma do Horizonte, tá ligado? Que eles estão fugindo de um... Eles estão fugindo de... Eles estão numa nave fugindo de versões da família deles, ah, tá. Assim, tá ligado? Estão possuídos por demônios. Tipo, estão possuídos por uns demônios e o Rick diz que tem que matar eles, mas tipo, mas são minha família. Não, eles não são de verdade, eles estão simulando com a tua família. E aí que o Morty fica puto, que ele só leva pra... Ele só quer aventura fudida. Pra as aventuras fudidas que ele queria decidir a aventura, né? Eles vão pra aquele mundinho lá, tipo... De fantasia. De fantasia. Gigante e tal. Pegar lá isso. O... eles matam o gigante do pé de feijão, vão preso. E o Rick fica o tempo todo reclamando da aventura. Ah, isso aqui é uma bosta, hein, Morty? É. É um lixo, Morty. Você não consegue escolher nenhuma aventura direito, Morty. Isso aqui tá um chato pra caralho, Morty. Vamos voltar, né, cara? Ah. E o Morty não assume, ele quer terminar a aventura. E aí, lá no bar, eles acabam conhecendo no banheiro o... O Morty acaba conhecendo o Jujuba, né? Que puta que pariu. Cara, aquilo é muito errado, velho. Que cena. É muito errado, que cena desconfortável, cara. Espancando o moleque, apertando pra estuprar o Morty no banheiro, cara. Isso não é um desenho. Porra, mas o Morty. Não pode estar no desenho. O Morty acaba com ele, né, cara? O Morty enfia a cabeça dele na privada. Ele mata o cara, né? Ele enfia a cabeça dele na privada e. Porra, cara. Mas a reação do Morty depois é desconfortável também, cara. Porque chega do Rick, não, Rick, chorando. Eu só quero ir embora. Eu cansei da aventura. Aí o Rick para, né? Ele vê pra trás e o cara saindo todo patifado bem. Ele pesca, né, cara? Sim. Sim. Ele entende, é. Exato. Aí deixa quieto. Aí o Rick, vou te ajudar então. Descem lá embaixo pra aldeiazinha. O pessoal fica feliz que eles mataram o gigante, uma coisa assim, não lembro bem. Entrega o ouro pra vila que tava. Isso, tava isso. Na merda e tal, que eles precisavam de dinheiro. Isso, aí o pessoal da vila, você é um grande herói, não sei o quê, o Morty ainda tá desconfortável querendo ir embora, não sei o quê. Aí aparece, vamos chamar o rei pra embrizar vocês, não sei o quê, e o rei é o Geleia, cara. Nossa. O estuprador. O estuprador. Cara. É muito fodido, mas ainda que o Rick mata ele, né? Ele sai pelo portal e... O Morty vai embora, né? Aí o Rick também sai. Aí só vê a mão do Rick saindo depois do portal e mete um tirambaço no... Sim. Explode o King Jelly Bean, cara. É lindo. Explode. É muito foda. Aí você vê que o Rick é um filho da puta, mas é um filho da puta que se preocupa com a família. Uhum. Ele só não vai falar. Sim. Ele não vai falar nunca, mas... Eles vão desenvolvendo isso, né, no decorrer da história. Eles vão desenvolvendo isso, assim, tá ligado? Uhum. Porque até tanto que o Rick meio que fala um pouco com o Morty no final, assim, pra, tipo, pra amenizar, né, cara? Ele fala, não, a aventura foi legal, não sei o quê e tal. Ele fala uns bagulho assim pra tentar amenizar um pouco e explode o Rei Jujuba lá quando ele sai. Olha a estátua dele, né, cara? A estátua com a criancinha, cara. Errado, e a estátua só aparece depois dos caras descobrirem as fotos, que provavelmente ele tem fotos dos abusos que ele cometeu. Sim, eles encontram uma caixa nos pertencimentos, só que não mostra, só os caras olhando. Eles assim, olham horrorizados e o cara manda queimar, né? Cara, não queima esse negócio aí, porque... Vamos deixar as pessoas se lembrarem dele de outra maneira. É muito errado, ele tá louco. Puta errado, cara. E no fim o Jerry consegue atacar a dele. É, porque ele, ele cria uma situação de reféns no restaurante, cara. Os Mr. Mystics ficam loucos, começam a pegar o pessoal do restaurante como refém. Eles tudo armado, né, cara? Tipo, tudo armado. Vamos lá, Jerry, faça isso. Acabe comigo, Jerry. Se você. Como é que é? Eles ficam ameaçando matar as pessoas caso ele não. Caso ele não consiga. Né? É, dá atacado. Se eu não me engano, eles pegam a. Eles pegam a Beth, não pegam? É que ele fica trancado com ela dentro do. No... Do frigorífico ali do restaurante depois, tá ligado? Aí eles meio que fazem as pazes e... O Jerry e a Beth sempre tem isso, né? Tipo, a Beth acha ele o maior loser, alguma coisa, daí acontece alguma coisa que ela vê que eles realmente se gostam de verdade e ela acaba ficando com ele. Tá, tipo, não muda o fato de que ele é um loser, mas ela continua gostando dele. Exato. caralho. Esse eu acho que foi um dos... Cara, acho que foi um dos final mais bad vibe do... Pá, é muito bad, cara. E daí todos os Mystics morrem. Final bad vibe tá vindo, na verdade. Né? Tipo, todos os Mr. Mystics morrem e ficam felizes. Exato. Aí tu tem o episódio 6, cara, que eu, é um episódio sensacional que eu... Pá, esse aí... Rick Potion Number 9, que é referência a um, referência a um nome de um filme com a Sandra Bullock. Nossa, muito conhecido esse filme. Poção do Amor número 5, eu acho. É, exato. Uh-huh. Então, cara, o que quer falar aí desse episódio? Vai, Godoka, manda pra... O Mort querendo tentar pegar a Jéssica, que é o amor da vida dele. Ai, isso é muito errado. Pede, cara, pro Rick criar uma porra de uma poção pra ele ficar atraente. E o Rick cria a merda da poção a contragosto, puto da vida, esquece de avisar pro Morty que ele não pode estar resfriado. Ela não pode estar resfriada. É que ele fala assim, ele não, tem não que jogar tem, nela. Não, ele tem que jogar nela. Não, não tem nenhum efeito colateral, não sei o que, não vai acontecer nada. Não, aí quando ele sai da porta, a menos que ela estivesse resfriada, não sei. E o Morty não escuta isso e vai na formatura. Ele vai e joga a poção nela, ela fica no CIU querendo comer ele. Só que ela tá e joga a porcaria desse vírus em tudo, em cai todo no mundo. Ponche, cai no ponche, tá ligado? Cai no ponche, cai no sistema de... No ar-condicionado central. Isso. Sim, o negócio se espalha pelo ar, cara, então vai se espalhar pelo planeta inteiro. Cara, é todo mundo atrás do... Não, e daí todo mundo começa a virar tipo um zumbi que quer trepar com morte. Com morte, cara. Aí só ele tenta resolver, ele bota uns DNA muito loucos de outros bichos e a galera vira uns monstros. Ele louva a Deus. Ah, ele bota o DNA pra poder matar o Morty. Ele bota o DNA louva a Deus porque ele diz que não, são os bichos menos amorosos, não sei o que e tal. Cara, começa o pessoal a virar aqueles louva a Deus gigantes, cara. Ah, é muito nojento. Eles parecem curados, né? Ah, você quer isso, não sei o que, que bom, não sei o que. Aí eles começam a arrancar a própria pele, assim, tem os louva a Deus embaixo da pele deles, cara. E todos e ainda querendo aí... morte. E é, só Rick... que daí ele. E o Rick continua botando a culpa no morte, tá ligado? Se você não quisesse foder, isso tudo não teria acontecido. Coitado do menino, cara. Tipo. Só queria ter. E aí ele... Mas ele começa a criar outros vírus e outras paradas pra tentar impedir eles, né? Isso. Ele cria um vírus com uma porrada de DNA de animal, cara. Sim, um monte. Ele joga e todo mundo parece que fica normal. Mas eles viram os monstros Cronenberg. Fudido. O que é Cronenberg? Não explicam, não, né? David Cronenberg é o diretor da mosca. Diretor da mosca, cara. Isso. Ele faz. Todo filme dele tem essas coisas escrotas, assim. Bicho escrotaço, velho. Exato. É. Assiste mosca, querido. Ah, tô ligado, só tô ligado. Só não assiste comendo. A mosca, videodrome, scanner dele também. Scanners, caralho. Scanners é legal, cara. Scanners é massa. E cara, eu vou te falar que eles viram aqueles monstros. Todo mundo vira aqueles monstros, né? Os Cronenberg monstros. Aí eu não me lembro se corta como se eles tivessem resolvido ou se tem mais alguma coisa deles eles fugindo, não lembro. Não, começa a rolar tipo um apocalipse total, assim. Não, daí a Beth, o Jerry e a Summer, eles começam a fugir, porque tipo, eles não foram infectados, porque eles, tipo, eles já gostam do Morty, então eles não são infectados pelo vírus. O DNA da família não é afetado. Não é afetado. Então, tipo, eles não são infectados pela parada. Eles começam a fugir, tá ligado? Só que... Daí. Mas daí rola, tipo, não rola tipo um corte assim com eles já falando, ah, que bom que nós resolvemos aqui, não sei o que, conseguimos resolver. Não, daí o Rick, sim, o Rick. Agora me passa essa chave aqui. E aí os dois explodem, né? É, aí vem, abre um portal e vem os outros dois, da terra dos Cronenberg, né? Cara, não, não, se eu não me engano, rola aquela parada deles acharem que tá tudo bem, só que não tá, e daí eles fogem pra outra realidade, cara. Não, não, Vini, é que acontece isso. Aparece, tipo, eles, os dois conversando como se tivesse resolvido todo o problema, mas daí dá um acidente e os dois morrem, aí tu te toca. Sim, daí aparece, aí é outra realidade que eles. Tipo, é uma realidade onde eles iam morrer. E daí o Rick e o Morty dessa realidade, sim, dos Cronenberg ficam no lugar. Então, pelo que eu entendi, foi assim, tem uma parte lá que o Rick começa a mexer no computador e aparece no computador dele uma imagem que aparece até no episódio posterior falando das várias realidades que existem. Aí, tipo, corta e mostra... E naquela realidade o Rick e o Morty morreram chegando. Na explosão do laboratório. Sim, mas ele... É, porque nessa realidade que eles morreram, eles conseguiram curar os Cronenbergs. Isso, foi essa realidade que o Rick procurou. Aí, tipo, aqueles que estavam ali, que deu essa merda toda, vão pra essa nova realidade, que é uma onde o Rick conseguiu consertar tudo. Pelo menos foi isso que eu entendi. Só que quem vai é o Rick e o Morty. A Summer, a Beth e o Jerry continuam lá na merda. Ficaram para e felizes. Esse é o detalhe. O Jerry vira tipo um super exterminador de monstros. Ele é o Rambo, tá ligado? Ele tá com a faixa de cabelo na Rambo. E aí a Beth fica toda apaixonada por ele. A Summer fica tipo mega solitária. Porque não tem mais ninguém pra ficar. Ela fica mó felizona, cara. Pelos pais dela, né? Que eles estão sempre a um passo do divórcio, cara. Aham. Ali eles estão felizes agora. Cara, eu ainda queria. Eu queria que aparecesse ainda de novo. Assim. E aí acho que é no final do episódio que aparece as versões do Cronenberg do Rick e do Morty. Que destruíram outra dimensão. Fizeram a cagada e tá todo mundo normal na dimensão deles. Rick, é a realidade que tu deixamos pra trás, Rick. E a realidade onde o Hitler curou o câncer, Morty. Você tá pensando nisso? A gente esqueceu do momento bad vibe que é o Morty tendo que enterrar ele mesmo, cara. Corpo no quintal. Aí isso aparece de novo mais pra frente, sim, né? Sim. Mas eu comecei a assistir seguido, né? Eu parei aí. Assisti o Rijujuba foi pesado, mas eu consegui assistir. Passou isso aí, eu falei assim, cara, amanhã eu volto assistindo. Não dá mais. Esse aí foi pesado, cara. Eu preciso de um tempo. A parede emocional do Godoka. Eu ainda quero, cara, que apareça que eles apareçam lá no mundo do Snowball, lá, dominado pelos cachorros. E eu queria que eles voltassem pra esse mundo que tem o... Dos Cronenbergs. É, que tem os original ainda, cara. Que tem o Jerry, a Summer e a Beth original também, cara. É, porque isso é que é foda, né? Tu passa o resto da série, tipo, até o final da segunda temporada, com a Summer, a Beth e o Jerry, que não são originais, né? É, tipo, os únicos... Uhum. Na verdade, os únicos personagens originais da série é só o Rick e o Morty, tá ligado? Sim. Que começaram na série, o resto do mundo virou um monstro. Morreu. Virou um monstro. Exato, cara. O diretor Gene Vagina. É o Rick. Os únicos originais são o Rick, o Morty e o Sr. Traseirinho. É. Sr. Traseirinho. Ou o ponto da cagada, como ficou dublado. Não chega lá. O outro. O episódio 7 eu não curto muito. Aquele Raising Gazorp. Quando o Morty vira pai, né, cara? É, porque ele vira pai, eu achei meio chato esse episódio. Assim. Cara, mas é muito massa o jeito que ele vira pai, cara. Porque ele encontra uma boneca robô sexual. Sexo, é. E aí, cara, o moleque entra num frenesi. Manda ver direto, cara. Nossa, assim, tipo, chega a tremer a casa. Chega a tremer a casa. Tipo, ele desce uma hora só de cuequinha dele, levemente desidratado. Bebe um copão d'água. É. Toma um copão d'água e volta correndo. Só que daí depois ele tem 14 anos, Beth. Só que daí depois eles descobrem que esse robô sexual que o Rick tinha dado pro Morty. Na verdade, ele comprou numa loja. Uma loja de penhores. Uma loja de penhores, ele comprou e tal. Na verdade, ele era uma máquina feita por uma sociedade matriarcal. Por uma sociedade matriarcal que tinha se livrado dos homens. E aí todos os homens de lá são máquinas de matar, são máquinas de guerra, são... e as mulheres são evoluídas. Exato. E as mulheres são evoluídas. E então... fúteis. É, também. Tem um anúncio no... Na... Tem um anúncio Gazar no... Gazarpazorp, um anúncio que ela fala assim, atenção à população do planeta Gazarpazorp, a aranha do corredor 7 ainda está viva. Espera-se atraso no trânsito. Tem referência a nave, cabeça gigante, é Zardoz, né, cara? Zardoz, cara. Zardoz, cara. Isso. Eu fiquei esperando alguém com a roupinha do Sean Connery. Eu também. Graças a Deus. Toda, esse episódio inteiro é meio que referência ao Zardoz. É verdade, né? Porque essa cabeça gigante ficava largando arma, né? Sim, é um negócio da sociedade até e tal. Coisa dele ser dividido por sexo, tá ligado? Isso, e... Daí eles voltam pra Terra, depois de ter resolvido uma parte do problema, e eles encontram o, entre aspas, filho do Morte, né? Que ele era meio Gazorp, meio humano. Não era uma coisa assim? Não, acho que ele é todo. Eu não sei, acho que ele era o Gazorpazorp mesmo. Só que ele é mais racional que os Gazorpazorps, ele sim, não é tão agressivo. É, daí ele fica. Tipo, tudo. É. E ele, tipo, ele é criado dentro de casa, só que ele cresce muito mais rápido que o normal, né? E daí ele tem, tipo, sei lá, alguns meses e ele já tá na adolescência, assim. Tipo, ele quer sair, ele quer beber. Aí ele briga com o Morte. Pá! E daí o Morte. E aí o Morte não tinha contado pra ele que ele era um Gazorp e tudo mais. Daí ele descobre. Daí rola tipo aqueles filmes onde o personagem principal rola um dramalhão do caralho, tem referência a Footloose. É, tem hora que eu vou parar sozinho. E o Mori briga com ele, porque, porra, o cara quer destruir tudo, não quer jogar videogame. Fica assistindo Story Channel o dia inteiro. Daí ele cresce, vira um escritor. Né? E vai morar em outra cidade, se não me engano, não é? É, exato. Vamos passar pro próximo. Como é que era o nome dele? Como é que não era Morte Júnior, não era? Eu acho que era. Não, acho que era Morte Júnior, Morte Júnior. Ele escreveu um livro chamado Meu Pai é Horrível. vamos seguir. E toda merda que o Morte faz, os pais só ficam julgando, assim, tipo... É que eles ficavam dando pitaco e o Morte disse, não, eu sei, eu vou saber cuidar dele. Aí eles ficavam, tudo bem, vamos deixar tu cuidar sozinho, então. Aí todas as merdas que dava, eles ficavam assim, tipo, aí, ó, tô falando. Falei, tem experiência. O próximo episódio é um dos meus favoritos, cara, que é o Rixed Minutes, que é o da TV. Da TV interdimensional lá. Baumfondlers. Baumfondler. Cara, é o episódio inteiro e eles em casa assistindo TV, né, cara? Que TV interdimensional. O Ant in My Eyes Johnson. Ant in My Eyes Johnson. Eu não estou vendo nada porque eu tenho formigas nos meus olhos. Cara, que é não, eu sou um formiga dos meus olhos. Eu tenho uma sensação, eu não tenho sensação. Aí ele tá pegando fogo, tá ligado? Não tenho sensação nada. Eu tenho preços aqui que eu acho que estão muito baixos. Também tem a história dos dois irmãos em uma van. Alien Invasion, Tomato Monster, Magic Canary, Mother Brothers, who are just regular brothers running in a van for an asteroid and all other things, the movie. tem a série do Baby Legs e do Regular Legs. Nossa, cara. É muito bom, velho. O vendedor de porta falsa lá. Sim, também. Sim, cara, o Real Você Fake. Você pensa que acabou o negócio, mas não acabou. O Real Fake Doors lá. Cara, é muito foda. Ele pega o carro, volta pra casa, assim, quando vê ele entra num bagulho cheio de porta falsa e continua o comercial. Cara, mas tem o melhor que preso é preso na frente da TV. É muito foda, velho. É muito foda. O vendedor de jujubas, meu. Isso eu não lembro, cara. Meus bloquinhos de morango confundido, né? Ah, os brilhos. Que os guri abrem a barriga dele pra comer o bagulho. Caralho, é muito errado aquilo, velho. tu tem os... os meus flocos. E aí tu fica achando que é um bagulho, tipo, muito sério. Daí tu vê um comercial. É. De sucrilhos, cara. Sim. E nesse episódio que tem os hamsters que vivem na bunda das pessoas. Caralho, nossa, é muito errado. Que eles vão passar férias no final, né, cara? Sim. Nesse episódio que eles assistem o Gazar Pazarp Field, né, cara? Ah, é exatamente. Verdade, é verdade. Gazar Pazarp Field. Eu esqueci o nome. Tem muita coisa, cara. Esse episódio é inteiro eles assistindo a essa TV. Ah, é nesse que eles encontram o Jerry, ator famoso. Isso. Ah, sim, é verdade. A realidade alternativa que o Jerry é fodão. Sim, que o Jerry fica querendo viver naquela realidade, só que naquela realidade ele não é casado com a Beth, ele é mó triste e tal. Os dois tiveram uma vida boa porque a Summer não nasceu. Não se casaram. Porque a Summer não nasceu. Porque eles não se casaram, porque a coisa não engravidou da, a Beth não engravidou da Summer, né? E ela é uma médica de gente. E é, exato. E é isso. E ele transa com a Kristen Stewart e cheira pó. Do Johnny Depp. Johnny Depp. E é nisso, é nessa que o Mort conta pra Summer que eles não são os originais daquela... Rick Mort daquela... É, exato, que daí ela conta e mostra... Aí que ela mostra pra... Ele mostra pra ela o túmulo no fundo do quintal, né? É porque ela tá bolada pra caralho. Ela tá bolada porque, tipo... ela percebeu que a vida dos pais dela seria melhor sem ela, né? Então ela fica... Se ela tivesse sido abortada. É, ela fica mal pra caralho. Aí o Mort... Manda o discurso aí. É, todo dia eu tomo café a 15 passos do meu corpo. Foda, né? Então nada interessa, tudo é uma merda e todo mundo vai morrer. Esse episódio é muito bom, cara. É muita série boa. Visitator Tears Now, coming this summer, two brothers in a van. And then a meteor with... E não para. E continua. Eu vi os caras falando que os comerciais, as séries. Você repara no final desse Two Brothers, porque aquele cara começa a dar risada, né? Uhum. Os caras falam assim: ó, grava. Grava o que você quiser, depois a gente vai animar o que você gravar. Caralho! Que foda! Aí começaram a falar um monte de merda, porque você repara que ele vai jogando. And hold on. And sim! Old women are coming. Eu notei isso, cara. Com apples made from tomatoes. Que genial, cara. Vai falando merda que a gente vai animar, é foda. Depois a gente anima, vai falando merda. Que genial, cara, que foda. Cara, eu acabei de achar a página do Facebook, né? De Alien Invasion Tomato Monster. E tem uma página no IMDB desse filme. Depois o episódio 9, que é o Something Hickett His Way Comes, que acho que é um livro também, é uma referência. Sempre tem uma referência no título do episódio, a maioria das vezes, né? E esse aí, cara, o nome... Ah, esse é o do Diabo, né? Esse é o... É o do Diabo. Esse é o que a Summer começa a trabalhar pro Diabo. Não, que eles começa tudo com o fato que Plutão não existe. Não existe, não é planeta. Planeta. Não, e aí o Jerry fica puto pra caralho. E ele decide provar pro Mort que Plutão é um planeta. Que ele tem que participar do projeto de ciências, porque ele já se sente muito inferiorizado e tal. Ele pede pro inferiorizado e distante da educação dos filhos. Isso. O Mort pede pro Rick ajudar ele lá na mesa de café e o Rick, não sei o que, tô ocupado, ele tá fazendo um robozinho. Pass the butter. Qual é o meu propósito? E o pass the butter. Oh my god. Que triste, cara. Eu acho que esse é o momento que eu acho mais triste. Todo o sentido, cara, da vida de robozinho passar manteiga. Que triste. E ele é consciente, cara. Aham, qual o meu propósito? Construir um bicho inteligente pra passar manteiga, cara. Ai. Cara, que filho da puta, mano. E aí, tipo, aparece o pessoal de Plutão convidando o Jerry pra ir lá no planeta pra falar que... A população toda, que Plutão é um planeta. Exato. Então... É muito bom, cara. E o... Achando que daí tem a merda e o fato... É, só que daí dá uma merda, né? Pra variar. Não, e... Plutão tá empolhando, porque os caras começam a explorar ele, sem falar chega, né? É, sim, ele dá uma frase de túnel. Enquanto isso, puta, por que eu sempre vou falar Rick e falo morte? Porra, o Rick tá lá sacaneando o diabo, que é o patrão da Summer, né, cara? É, porque isso é baseado num livro do Stephen King que o diabo vai plantar de vinho e faz essas coisas. Ele vende coisas para as pessoas em troca da alma delas. Isso. Só que o Rick deve ter lido essa porra desse livro, porque ele já saca na hora que é esse negócio do diabo. Cara, o Rick, eu tenho na minha cabeça que o Rick é o único que tem consciência que ele é um desenho animado, tá ligado? Eu também acho. Às vezes ele fala umas coisas assim que tu. Que tipo, parece que ele é o único que percebe que. Ele tem consciência que ele é um desenho animado, tá ligado? Então, por isso que, tipo, essas coisas assim que ele saca muito e tu. Me dá essa impressão, assim. Ele cria uma loja pra desamaldiçoar os negócios que o diabo vende. Sim, que o diabo ele não vende. Na frente da loja do cara. Sim, eu mandei o gif aí dele. Na frente da loja. Cara, a coisa é tão feia que o diabo tenta se enforcar, cara. É, porque a loja do diabo lhe dá as coisas, né, em troca da aura, que da maldição, né, cara? Só que o Rick tem a loja na frente dele que tira a maldição. Ele usa ciência pra desfazer, né, cara, o negócio. É muito foda. Ah, você tem esses tênis aqui que tornaria você um grande jogador de basquete, só que você seria obrigado a correr pra sempre, que não sei o quê. Ah, isso aqui é pronto, agora você só vai ser um grande jogador de basquete, toma. E aí no fim acaba que a Summer ajuda o diabo, né? O diabo passa a Summer fica com dó do diabo, né? É, cara? Muito errado, né, cara? Ela fica com dó dele, ajuda ele. E ele trai ela, sim, né? Sim, porque ela vai trabalhar na loja. Sim. Sim, ela vai trabalhar na loja e daí, tipo, ele é um bom chefe, sabe? E aí ela fica, tipo, um bebê. Ele deixa bem claro que eu sou o diabo, não sei o que, mano, não importa, ele é legal com ela, né? Então... Uhum. E ele trai ela no final, né? Ele pega e sacaneia ela no negócio que eles criaram. Depois que acaba o negócio dele, ela sugere pra ele, tipo, expandir, que não sei o que. Na web, não. Ele vira o Steve Jobs. Ele vira o Steve Jobs e sacaneia ela. E tem um dos melhores finais. Esse aí que tem um final a fuder pra caralho, né, cara? Mas ela fala que ele Zuckerbergueou ela. Ele menciona isso. Aí o que o Rick e a Summer começam a entrar na musculação. Cara, melhor final do... X don't give it to ya, you don't give it to ya, X don't give it to ya. Os caras malhando, usando bomba. Eles injetando no outro, bomba, cara. E aí no final... O diabo tá na convenção lá da Apple, ele chega e arrebenta o diabo, cara. Eles começam a arrebentar muita gente. Sim, eles pegam, uns neonazistas também, se não me engano. É, na cena pós-créditos, aí sai um neonazi, assim, e eles começam... E é sempre a mesma sequência. É. Um soca, o outro segura, levanta, bate de novo. Dá dois golpes, a pessoa cai no chão e um cospe. É sempre assim. Aí um cara na frente da igreja, Deus, oh Deus, viado, eles vão e senta a porrada. O cara maltratando o cachorro, o cara bate. É lindo esse final. É muito bom, cara. É muito bom. E o cientista lá de Plutão descobre que ele faz o Jerry admitir que Plutão não é mais um planeta, né? Aí o Mortiful volta a ficar orgulhoso dele. Volta, fica orgulhoso. Depois o outro episódio é o Close Rick Counters of the Rick Kind, que é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Que esse aí tem o Conselho dos Ricks. Conselho dos Ricks? Que eu acho, cara, que é uma referência. É Council of His Ricks? Que eu acho que é uma referência direta ao Council of Heads, né, cara? Que é o. Isso. Que é aquele conselho dos Red Richards, né? Exato, ué. Conselho de babacas inspirando outro conselho de babacas. Caralho. Ainda bem que é Council of Reeds, não Council of Pins, né? É. Mas ele não conseguiu fazer nada. Aí isso explica por que o Rick anda com o Morty. Ah, isso, sim. Né? Cara, que bad vibe, meu. Esse ele é muito errado, porque parece aquele monte de Rick, né, cara? E todos são bando de fusão, mas tipo, ele é o mais cuzão de todos, tá ligado? É, ele disse que eles viraram um governo, tipo, então ele não pode se juntar a eles. Agora eles são um governo. E ele é todo anarquista, né, cara? É, exatamente. É. O episódio começa com ele tomando café da manhã. E o Rick, aparece um portal, sai dois Rick e matam o Rick, né, cara? Ah, sim. Explode a cabeça sim. dele. Daí tu vê que não era aquele Rick, era um outro Rick. Exato. E aí, lá no meio do conselho, tu enxerga os Cronenberg e Rick Morty, cara. Sim. Muito bom. E aí, como é que é a explicação aí do negócio do Morty? Que o Morty, ele é tão imbecil que ele consegue mascarar com as ondas cerebrais dele as ondas cerebrais do Rick. Então ele não é rastreado pelos inimigos dele. Então o Morty, além essa... de ter um escudo físico, ele é um escudo mental. E além disso, quando ele sofre, essas ondas mentais, elas são amplificadas. E daí aparece o Rick vilão, entre aspas. Que ele mora dentro de uma doma, e aí ao redor dessa doma existem incrustado vários de mortes. Incrustado de mortes. É uma corrente, tipo, né? Uma corrente, é uma malha de mortes. Uma malha de mortes. Uma malha de mortes, e aí todos esses mortes eles têm tipo como se fossem umas adagas, umas pontas que ficam perfurando as costelas deles, embaixo, assim, nos rins, cara, pra eles sentirem dor e gritarem, e daí eles vão mascarar onde o cara tá. Cara, é muito errado, que velho. Cara. E aí dentro dessa base ainda tem uma prisão onde tem várias mortes. De reserva. Por acaso, quando eles morrem, né, da tortura, eles substituem. Caralho, é tipo, ele é só um... E tem um morte escravo lá de tapa-olho. De tapa-olho, né. É, que ele espera que chegue o verdadeiro morte. Único e verdadeiro morte. Único e verdadeiro morte. Ai, no final eles conseguem libertar que... e o Rick ganha de brinde do Conselho dos Ricks um voucher. Vale morte. Se o seu morte morrer, por acaso, você ganha outro. É só apresentar esse cupom. Que errado, cara. Que fudido, cara. E aí? Aí ele faz o que? Ele finge que joga fora? Como, o que, que ele faz? Não, é que ele guarda, ele finge que não vai aceitar, mas pega. É, porque quando eles dão pra ele tá o morte perto, ele, não, olha aqui, não. Tipo, que isso, não sei o que. Aí quando o morte sai. É o único, não sei o que. Ele sai e ele guarda, assim, tá ligado? É muito foda. E aí o morte fica bolado porque. Que daí descobre, né? Porque que o Rick leva ele pra todo lugar e tal. É, que é um escudo humano, cara. Um escudo mental. Ele fica putaço, né? Com o Rick. Aí depois desse a gente tem o último episódio da temporada que é o. O Rick's Business. Rick's Business? Que é uma referência àquele filme com o Tom Cruise, não é? Risky Biz. Que os pais saem pra ir numa reconstituição do Titanic. Titanic 2. Titanic 2. O Jerry tá muito empolgadão, ele usa até as roupas de época. e a Beth tá. Não pode tá cagando mais. E a Summer resolve fazer uma festa, né? E o Rick resolve também junto. Resolve os dois resolve fazer uma festa. Então... O único com cabeça ali é o Morty. E aí, cara... a gente é apresentado ao Scratch. O Squint. O Bird Person, o melhor personagem secundário, na minha opinião. Personagem foda. O Gearhead, que só sabe falar das guerras. Das guerras, das engrenagens. E o Abradolph Linker. Abradolph Linker. Que é... Abradolph Linker, heróisaço, né, cara? Que louco de pedra. Tentou criar uma pessoa moralmente neutra combinando o Adolf Hitler com o Lincoln. Um líder moralmente neutro. Que ideia, véio. Velho, tipo... Eles vão pra uma missão pra pegar uns cristais lá, especiais. Os cristais especiais. Cara, não, Morty, eu preciso que você pegue os cristais, Morty. São vitais pra ele. São vitais, Morty. Aí o Morty vai lá com quem? O Abradolf Linker e a... O Morty é uma cagada e a casa toda é teletransportada pra outro planeta. Sim. Ah, sim, é quando ele tenta tirar os pessoal de dentro da casa. Acho que é a Nancy, sei lá, Lucy, Nancy. E vai ele... Jesse, não é? Não é Jesse o nome dela? A Jessica. Amiga, mesmo, não. Não, Jessica é a mina que ele gosta. É outra que ele gosta. É outra que... É uma que transa com o Bert Person. É. Ah, sim. Que a Summer... Ah, não, essa é outra. É, a Summer caga pra amiga dela, né? E aí, manda tá junto com eles, popular, buscar, né? Os cristais manda lá junto que, com ele. Que o Rick precisa. O Rick precisa muito. E o Abradolf Linker se sacrifica, né? Pra que ele, sim, que ele consiga levar o cristal. E o Rick pega os cristal, morre e cheira. É a Temi. É a do Bird Person. Temi é que transga o Bird Person. Cara, é muito foda. É dublado, ficou a pessoa humana. Putz, não faz nem sentido. Nossa, que errado. Cara. Que merda. Não, é pessoa pássaro, falei pessoa humana. Ah, tá. Ah, não. É. Pessoa... Menos mal. Se é uma passarinho, pessoa, já é humana. É passarinho. Yeah. É, pessoa humana. Mas Bird Person é muito foda, cara. E aí, sei lá, o Jerry acaba fazendo todos os bagulhos do Titanic com uma mulher que trabalha lá, né? inclusive tem que desenhar ela pelada. Você vai me desenhar pelada e depois vai me comer nesse carro. Ah, é porque o Titanic 2 não afunda. Ele tem um erro e acaba desviando do... Desvia do iceberg. Falso lá. Aí, e tem aquele tanto de tábua igual pra galera recriar a cena. Sim. E o Jerry leva um monte pra casa, né? Sim. Esse episódio é muito legal. A velha quase estupra o Jerry. A Beth que salva ele, cara. Ah, sim. É isso. No final ela tá no carro, embaixo do carro. Aí ela menciona o Cabo do Medo, né, cara? Isso. Cabo do Medo, é verdade. Cabo do Medo! Pô, ela bate numa lombada. E aí esse episódio que termina com eles congelando o tempo quando eles, a casa tá destruída, um lixo. E eles se tocam, que a Beth, os pais estão chegando. Acabaram de chegar, tá ligado? Aí eles, o Rick congela o tempo. Eles ficam o quê? 6 meses daí, né? Sim, é tipo, a temporada termina aí, né? Terminou assim a temporada e eles ficaram um tempão. É isso, né? Motherfuckers! O Rick tem ciência que ele tá na série, que aí ele grita. É verdade, ele grita isso. Uhum. É, cara, ele tem ciência que é o que... Ele é ciente que ele tá no... Aí toma a sua... Deixa eu querer, be mama to see what you got. Deixa eu querer. E aí assim termina a primeira temporada do seu seriado fantástico, cara. Com o vizinho parado no ar, quase caindo, porque ele tem que colocar um negócio embaixo dele pra ele não se machucar. Esse foi o final do podcast da primeira temporada Filho da Puta, próximo só Deus sabe quando. What up, though, ho? I wanna see your ass on the dance floor. Ain't no time to be faking trick. On the for real, I wanna see that ass, bitch. Drop it down a little low like that. Hit in the front with the splat pack. Palm Beach County style from the bottom. Shake that ass and do something, ho. Splat pack in the house, stop front, yo. G-string from the back. Just shake that ass with a splat pack. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just step to the front. Now make that asshole jump. Kid money like to get bucked. So come here, girl, cause you're about to get fucked. Flag pack, be rockin' it. All the hoes just jockin' it. Kid money be rockin' it. For real though, so let's go. Yo, I wanna see you sweat trap. So get in my face and make that ass clap. D-string from the back. Just shake that ass for the splash. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass. Turn it out. This one's for the booty shakers. I wanna see it all, no fakers. Kid money's on the beats, freak. So open up and let me take a peep. Bend on over, not touch your toe. Grab the pole, let me see that twist hole. Yeah, like that. Just shake that ass with a splash. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. I kinda like what I see, but you gotta shake for this money. One time for my dolls in the pack, my niggas from the bottom down with the splash. So drop it down if you're with it, don't stop, just get it. Let's pump it back up, shake them titties, now make that pussy jump. Now bend your ass on over, spread it wide and let a nigga get on ya. I'm coming straight up the back, kid money down with the splash. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Drop it down a little low like that.